passos sem direção, tudo leva a você. Nada demais me pertence por tentar achar você. Será que vou conseguir suportar mais um minuto sem te tocar? Será difícil me controlar, lutar contra esse amor? Nada mais vai mudar meu coração de te amar. Nada mais vai salvar. O tempo não vai parar, só depende de nós dois. Seguindo os passos sem dizer.